alvorada voraz. Nos aguardam exércitos que nos guardam da paz. Que paz. Eu sei, nesse mundo assim, vendo esse filme passar.